Agora deu de salve, eu mãe nem ter fã. Pode chamar de Yanga, tu mãe nem deu one. E aí, pode eu te entender. E deixe, eu sei. Dança gatinho, dança. Deu de salve, eu mãe nem ter fã. Pode chamar de Yanga, tu mãe nem deu one. E aí, pode eu te entender. E deixe, eu sei. Vamos lá, se movimenta. Levanta a mão pra cima, vamos, canta comigo, vamos. Ó, esse é o nosso momento, essa é a sua noite. Ó, vem comigo, vem, vem. I got syphilis. Não transei mais ainda, peguei AIDS. Não transei mais ainda, peguei AIDS. Não transei mais ainda, peguei AIDS. I got syphilis. Que eu faço agora que eu tô cheio de DST? Será que você ainda quer me ver? Que surpresa boa, você ainda tem interesse em mim. Teve aquele dia que a gente compartilhou uma seringa e tu injetou em mim. Caralho. I got syphilis. Não transei mais ainda, peguei AIDS. Não transei mais ainda, peguei AIDS. Não transei mais ainda, peguei AIDS.